Control to the buffer, can you fly direct to block or then position? Mantém Red Israel standby, Lima Victor Delta. Mantém Red Israel and standing by, Lima Victor. Bom dia, 6-7 Delta Alpha, paciente da informação Kilo 330, ou melhor, Salvador, este é o Alpha 6570, destino é Recife, então paciente da Kilo, nível 330, copia. Nível? 330. Ok, será coordenado, mantendo escuta agora, pouca saída. Pouca na sua escuta, o Alpha 6570. Patango Lima Victor Delta, contact now Recife Center 125.1, if unable 133.25. 5.1 and 213.25. Patango Lima Victor Delta. Salvador, está 3830, 86 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 50 minutos, fazendo uma Fortaleza, pronto, back. Só para ver? 86 pessoas, 8,5. Direita, vem ainda, ponto de espera 1 no 8, decimal 95, ajuste 0 no 4. 1 no 8, decimal 95, no 0 no 4, graças. Sorriso em Salvador, muito bom dia, da 3830, ponto de espera 1-0, ponto de espera 3830, bom dia, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento variável com 0-2-9, 3830. A linha decola, na pista no 0, tá 3230. Estacionamento 2223 no pátio na Ramatá 14. Autorizado, passarelo, já posso estar. Sim, faremos. Confirma? Está na EBTA? Quem mantém me escuta agora, Gordo? Está na E570, copia. E570, copia. 330 autorizado para Recife, decolagem da 10, curva esquerda, perfil de saída Pulca, Jama, após Aracaju, após 17, aerovia, acionado 5412-1935, controle. Avança, Salvador para Recife, 330 nível, decolando 10 na Puca, Jamo, Aracaju, motor esquerda, sobe para 330, aerovia conforme plano, 5412-11935. Está correto, informação 243. Chama lá, ATSA 6570. Manda Foxtrot Lima, conta. Estamos até a Índia, November Delta, a 500 pés, decolagem da 17, controle do litoral sul, acionado 0112-1935, controle, 119, corrija 119, deixando 9514. Dá uma 3830, subindo para 350. Protegimento está presente, qual o problema? Está presente 1895, para início de táxi, assinamento de código. Para o táxi, passarei 22345 a bordo, 6 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. Para o táxi, Romeo Fox Lima. 094, bom voo. 14, parte em Índia, ponto espera 1895, graças, bom trabalho, passarei 2223. Salvador, bom dia, gol 2199, cruz observando 10 para o 150, sente da informação 5. Gol 2199, bom dia, senhor, identificação. Desça e mantenha nível 050, para a chegada Mari. Se tiver condições após desvios, voe e tape. Altimetro em Salvador, 1014. Desvio, proje e tape, desça 5000, Afirmativo. Olha só, no onde é o Foxtrot Lima? Foxtrot Lima, decolada 04. Aguarde transferência ao controle, Romeu Foxtrot Lima. Aguarde transferência ao controle, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, transfere agora o controle, frequência 119.35, bom dia. 1935, está daqui a pouco, meu comandante. Beleza. Controle Salvador, cordial, bom dia. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima, demorou a sua escuta, passando através do farol de Itapuá. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima, bom dia. Mantenha 500 pés via litoral sul na escuta permanente do controle. Reporte quando visual condina. Depois da Zona Contina, Romeu Foxtrot Lima, na sua escuta permanente. Controle Salvador, bom dia, já 3304, informação vivo, por favor, estabilidade para a Zona 3304, bom dia, senhora identificação, voe a Lagoinhas, em Alagoinhas intercepta e estar bom. Desça e mantenha nível 060, altímetro 1-0-4. 060, manda lá. 2-2-3. Somente. Bom dia, passarei 2-2-2-3. Passaredo 2-2-2-3, bom dia. Contato radar, subir, mantenha nível 1-80 via Arbo. Via Arbo 1-80, tá presente, pode curvar direito em função de uma condição de meteorológica? Autorizado, passaredo 2223, suba sem restrições de altitude para nível 180. Curvando da presente direita, saída na árvore elétrica, sem restrição 802223. Assim que puder coordenar, conquista, agradece, passaredo 2223. Ativo, aguarde sua atenção. Tá 3830, chame Centro Recife 126.85. 3830. O controle Salvador, passaredo 2223, solicita desvio à esquerda, proa 255 para livrar a formação. Proa 255 por quantas milhas? Por 40 milhas. Autorização para João Pessoa, nível 190. Reporta lá, 2223. Gente, a nossa saída provável será quanto? Afirmo. Gente. Papai Romeu, Romeu Fox Platina, tá visual com aqui, né? Romeu Fox Trot Lima, frequência livre, para auto coordenação. Para auto coordenação, chama lá na decolagem, Romeu Fox Trot Lima. O 2199 e condições de voar duna? Afirmo, tem condições. Presente voo duna em descida para 3 mil pés, altímetro, permanece 1014. 3014 para de duna, gol 2199. O 2199 desça e mantenha 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, pistona 0. Desce 2 mil, autorizado o final do ILS X-Ray, pistona 0, voo 2199. ...304 desça via para 2 mil pés, altímetro permanece 1094. Descendo via para 2014. O 2199, informação de tráfego, 1 hora, 1 5 milhas, rumo sudoeste, 1 ATR 72, cruzando nível 070. Chegou o 2199. Estarei do 2223, tráfego, 1 hora, 1 3 milhas, rumo nordeste, Boeing 737, cruzando nível 070. Sim, a gente tem ele no TQS, passarei do 2223. Fox Lima regressa para Salvador. Lima mantém a 510 via litoral sul de Salvador, reporte Pituaçu para efetuar o cruzamento do campo com a torre. Onde é que faz o 677 aerovia, prossegue conforme a rota do plano, 5457 no transponder. 1-1-9, destino 35, controle. Sendo autorizado 190, para João Pessoa, decolando 10, saída Conde, com cobertura. Após Golf 77, segue rápido plano de voo. 5457, transponda, controle 1935, azul 1790. Correto, acorda pronto, parte 3. Entendi, acorda. Confere com a sua aproximação. Quem chegou 2199? Passarei do 2223 quando eu tiver condições autorizadas direto com pista. Ciente, assim que desviar, eu vou direto com pista. Passarei 2223. Parque Subtração, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, apareceu para o cruzamento do campo, chame torre 198, decimal 95. 1295. Romeu Foxtrot Lima, controle. Na escuta. Acione o código 01112 e faça o check em seu transponder, ainda não receba no radar. Acima de estar na 01112. Vai transferir a torre, Romeu Foxtrot Lima. Agora sim com a torre 1895. Lima. Salvador, Papa Romeu, meu Fox Trot Lima. Fox Trot Lima. Tá no cruzamento do campo, mas a Sierra Juliette, November Yacht, Praia do Forte, meu Fox Trot Lima. Gente, já está aí próximo ao reporte aqui no Travesso, no Travesso da Torre, onde efetuará uma espera o Romeu Fox Trot Lima. Afirmativo, repórter através do da 2, Romeu Foxtrot Lima. Bem da linha do litoral, nós temos um tráfego no ILS para pouso não no zero, assim que o mesmo pousar, eu vou autorizar o seu cruzamento sobre o campo, o Romeu Foxtrot Lima. Afirmativo, vai manter a linha do litoral, vai reportar através do da 2, Romeu Foxtrot Lima. Fecha. Chão para o push, foi o Watson? Foi. Autorizado, 2570 informa sucesso. Amanhã à tarde, 65, você quiser. Salvador, bom dia, voo no 095, está tendo as condições no 5, para cópia, convite. Trem embaixo travado. Gente, avistado. Pouso livre 10, vento, uma centena com meia dúzia nós. Pista ainda molhada, gol 2199. Livre pouso, pista 10, eu vou 2199. Rota do plano. Acionado 5466, 1999, decimal 3, 5, controle. Convite 360, Operzulu 21, da cola da 10 com curva direita, saída arbor após a Lespa. Transponder 5466, controle 1935. Correto, levanta pronto, botão 6. Reportará. Travesso da Sul, agora mantendo a espera, Romeu Foxtrot. Afirmativo. Mantendo o setor sul, aguardando para cruzamento. Mantendo o setor sul, meu comando. Sou eu, Superal 9970. Estamos aqui na frente do terminal de carga nacional. Puxa, estacionamento. Tem que dar algo. Mantenha a minha escolha agora para iniciar o pouso. Suelen? Não. Os 304, nessa proa está autorizado a final do procedimento e ele é TC e pista 1-0. Sente autorizado, 3304. O Foxtrot Lima motorizado cruzamento do campo, prosseguindo para o setor litoral nordeste, o Romeu Foxtrot Lima. Afirmativo, vai iniciar o cruzamento do Romeu Foxtrot Lima. Solos 21, libere a próxima direita, chame solo 1219. Vai liberar a próxima direita, após o 219, bom dia. Bom dia. Está autorizado iniciar a reconstrução. Puxa, estou na meta, voo no 095. Aguarda, na 095. Aguarda. Alô Salvador, muito bom dia, Gol 2199. Bom dia, 2199, Alfa, chamando da Juliette. Alfa, acusando da Juliette, Gol 2199. Transfere controle em 11935 até a volta. 11935 até a volta, meu comando. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Nossa, Romeu Foxtrot Lima, 510 via Litoral Norte, reporte 20 milhas. Reporte na 90, Romeu Foxtrot Lima. Estabilizado, 3304. A 3304, torre 118, decimal 95. 2895, Celso. Voando para onde conquista, passarelo 2223. Passarelo 2223, ciente. Chame agora centro Recife, 128, decimal 8. 288, 2223. Bom dia, prossiga. Do plano, ainda não tem no sistema. Nada. Passa 6570 para o TAC, 2 a bordo, 2:16 Natal. Em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera no 9195, ajuste no 094. Bom voo. Ok, em frente, via Índia, ponto de espera 11895, 1014, 6570. Agora para Simões Filho, que é a BR-324. Gente, e aqui o Romeu Tango? Acabou. Doutora Teodata, mandei me escutar agora, cobre. O 2199, Alfa, antes da Juliette. Gente, mantém a posição, 2199. Mantém, o 2199. Azul 2796 para o pushback, posterior acionamento, está na terminal 3, posição de número 4. Gente, azul 2796, mantém a posição agora. Mantém lá. 9970, 4 a bordo, 350, alternação Luiz. Para as vagas autorizadas, vindo, quanto que espera 295, 1014 na justiça. 09970, bom voo. Obrigado. 3304, no solo aos 26, libere a próxima direita, taxi Foxtrot, e chame solo em 121, decimal 9. Esperamos, Foxtrot 121, esperamos 3304. Salvador, bom dia, 6570, quanto se espera da 10 para decolar? 6570, autorizada, alinhar e manter pistona 0. Alinhe e mantém pistona 0, APSA 6570. 3304, Ivan, Fox Drive. Geral 9970 no visual, mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. Na escuta, prossiga. Autorizado inicial, post, chama o táxi. Gente, chama lá. General 9970, após a rolagem do Boeing 767 WC cargo, autorizado a alinhar e manter pistona 0. Alinhar e manter. Controle o Yankee Romeo Tango. Prossiga, Yankee Romeo Tango. Na próxima da rotatória, solicita cruzamento do eixo da 10. Para seguir para Pituaçu. Semi, local que você prevou agora é Pituaçu? Isso, próximo a Pituaçu, vou necessitar o cruzamento aí do eixo da 10. Autorizado o cruzamento do eixo da 10 em aqui Romeu Tango, reporte para. Reporte visual com o local que você prevou. Reportará Tango, grato. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo, Delta Romeo Charlie. Papa Romeo, Delta Romeo Charlie, bom dia. Sem identificação autorizado via BOMF, descida para nível 050, altímetro no 014. Para 050 via BOMF, no 014, Delta Romeo Charlie. Para 620, bom dia. É, tem que ser certo. Bom dia, bom voo. Da PUCA. APSA Cargo 6570, bom dia. Contato radar, se você mantém nível 330, via PUCA. Ok, contato radar 330, PUCA, 6570. No tráfego da Gol, em pushback autorizado via Juliette, portão 7. Sente, condição Juliette, portão 7. Salvador, bom dia, 4299, assista a São Francisco, 3400, bom dia. Gente, agora copo 4299, prepare a saída da El. Federal 9970, vento 070 graus, 05 nós, decolagem autorizada, pistona 0. Iniciando. 4 horas e 15 de autonomia ao Fernando Marcel. Cargo 6570, autorizado Jamo. Jamo, 6570. Via Patin, de acordo com a história 1895, ajuste 1014. Segue autorizado, Patin Índia, quando a história 01-0-1895 se gravou. Retorno até o Delta, Costa. Estão 3859, proa 235, após desvios, voe pelo. Ok, vai ser... não, pelo que informação de Aguadu na posse. Posso para o controle ao término do desvio, estão 3859. Toma lá. Sideral 9970, decolado 31, chame o controle em 1, 19, decimal 35, morro. Obrigado, bom dia. Sideral 9970, estamos cruzando 1200. Sideral 9970, bom dia. Contato radar, se me mantém nível 340, via mão 1. Mas vamos ter que dar umas desviadinhas para a esquerda aqui. Ativo, autorizado de via Sideral 9970, reporte para o controle ao término. Tudo bem. Para o táxi do 095-149-33, táxi Campinas. Refém, segunda direita, via Índia, ponto de parada 295-1014, né? Índia, ponto de parada 295-1014, obrigado. É 3179, né? Escuta para cópia. Com nós em Salvador, reporte fora do solo. 320, GPS 190 até Taubaté, após conforme rota, decola da 10 curva direita, da Eule da Morte vai saída. 5501, no transponder 199, decimal 35, controle. Será que dá pra gente aprovar Momo? Autorizado Momo, Sideral 9970. Nada. Já autorizado comprou para sobrevoo na parte norte da 10, na intervenção. Centro Hotel Delta, ajuste 10 no quadro, mantenha pro ao setor oeste, mantendo a escuta permanente. Ok, o sobrevoo vai ser na cabula. Mantém escuta da torre ou transfere controle? Vitor, até o Delta, aguarde transferência para o controle. Guarda transferência, Delta. Torre, bom dia, 1095.0, Delta 0. Voo 1095, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 04 nós. Deve decolar, então, 10, volta 0, Marcos. Papai Romeu, Vitor, até o Delta, da presente, transfere o controle em 1, 19, decimal 35. Transfere controle até o retorno, já. Ana está na escuta do controle e para sobrevoo no litoral sul e paralelo. Gente, uma proximidade de região que ele se encontra, porque eu estou em movimento circular. Zero, decolagem da 10, curva direita. Perfil de saída da EL, Leda, após Voa Mótiva. Primeiro da via Pêndulo 10, Fubá, via Pêndulo 16, após, conforme a nota do plano, 5471, 119, decimal 35. Esquerda. Gente, Sideral 9970, está autorizado de visa, após se tiver condições de voo e Cogbo. Maravilha, daqui a 2 minutinhos volto para Cogbo. Afirmativo. Controle Yankee Romeu Tango, seguindo para sobrevoo no farol de Itapuã. Yankee Romeu Tango, ciência. No setor sul também, na escuta do controle. 9, reporta plano para o curso. Foi Guatemi, 510, visual na escuta permanente, Vitor Adelda. Afirmativo. Se decolar 235, chame o controle em 1, 19, decimal 35. 19, 35, obrigado. 685, 1570. Controle voo no 095, curva na direita, devido informações. Voo no 095, bom dia, contato radar, se me mantenha nível 360, após desvios. Está autorizado para o de Elefa. Após desvios, Elefa, voo no 095. Controle ao Delta Romeu Charlie, pode manter raiz 6 até bom. Controle, Vitor Acel Delta, está já no través do Pituaçu, se é autorizado o cruzamento da 10 para a farol Itapuã. Gente, Vitor Hotel Delta, autorizado o cruzamento da final da pista 10 para o farol de Itapuã. Itapuã. Vitor Hotel Delta. Delta Romeo Charlie, a velocidade está a critério, caso necessite alguma redução de velocidade, o controle informa. Ciente, Charlie. Yankee Romeo está no controle. Prossiga, controle. Yankee Romeo Tango, informa o helicóptero da Polícia Militar, à sua esquerda, 2 milhas, 11 horas 2 milhas, com o rumo sul, acabou de decolar da pista 17, reposta no visual. Gente, já visual. Recopiou, Yankee Romeo Tango, já visual com o helicóptero da Polícia Militar. Informativo, Yankee Romeo Tango. Eu base 107 visual com o Romeu Tango, tá aqui na vertical do farol de Papuá. Ativo, base 107 na escuta permanente do controle. Intenções de sobrevoo em qual local? Prosseguiu para pouso em Ondina. Gente, aporte visual com Ondina, guardião 107. Tráfego adicional à sua direita, 2 horas 4 milhas, um helicóptero. Com o rumo sul também mantendo 500 pés. Agora na vertical de cima. Gente. Parado. Vitor Hotel Delta, controle. Outro Vitor Hotel Delta. O Yankee Romeo Tango, informado anteriormente, também está em sobrevoo sobre o farol de Sapuã. Reporte quando visual. Está ciente, reportará visual o Vitor Hotel Delta. Tráfego adicional, helicóptero da Polícia Militar, o Guardião 07, mantendo o litoral sul de Salvador. Agora passando... Piatã. Controle azul 2796. Foi Duna. Para o possível, Duna. 3259. Acredito que mais 5 meses. Gente. Controle azul 2796. Disse 126, decimal 85. Quando possível, está autorizado o Pro de Pátio. Papá Alfa, Charlie, até o 8. 12685. Obrigado. Controle azul 2796. Super 796, bom dia. Contato radar, se eu mantenho nível 190. Após 2 minutos, se tiver condições, vou esconder. Aguarde só um momento, 2796. Yankee Romeo Tango, o Vitor Hotel Delta, o Romeo 44, anteriormente informado, está se aproximando também do farol de Sapuã, mantendo 510. Reposta quando visual. Gente, reportará, Tango. 359, pode descer para 5 mil? Correção para 2 mil? Autorizo 3.000, TAM 3859. 3859. Papa Romeo, Delta Romeo, Charlie, desça e mantenha 4.000 pés, altímetro 10 no 4. Para 4.000, Delta Romeo, Charlie. Guardião 09, Torre Salvador. Gente, Vitor Hotel Delta. Agora no código 2796. Gente, 2796. Guardião 09, o vento 1, ajuste 10 no 4, vento 1 no 00 grau, 04 nós, confirme intenções de decolagem do PAD. Sente Guardião 01, sente da decolagem, proa norte, mantendo a escuta, aguardando transferência, autorizado. Controle o Yankee Romeo Tango. Prossiga, Yankee Romeo Tango. Ainda não visual com o Vitor Hotel Delta. Solicita transferência. Agora visual com o mesmo. Solicita transferência para torre para pouso em Salvador. Temativo, Yankee Romeo Tango. Aguarde transferência de comunicações. Aguardando. A 3859 desça para 2.000 pés. Autorizado final do procedimento ILS XP 190. 2.000 autorizado o ILS XP 3859. Yankee Romeo Tango, chame agora a torre, 198, decimal 95. 295, torre, grato. Subterrâneo. Sente decolado aos 40, acionando transponder padrão, e transfere o controle em 119, decimal 35. 19935, transponder padrão, já acionado. Torre Salvador, muito bom dia, o Papatango Yankee Romeo Tango. Papatango Yankee Romeo Tango, bom dia. Bom dia, estou no farol de Itapuã. visual com o Vitor Hotel Delta, solicita pouso no pátio 5. Sente tango ajuste 1014, ainda não avistado, reporte no través da cabeceira 35 para pouso. Reporte na través da 35 para pouso, tango. Pelo 7, frequência livre para auto-coordenação. Livre. Dia Patrícia, Pedro Espera, 1-9-2-1-9-5-1-14-2-2-1-2-1. Evelyn Taxi, Patrícia, Pedro Espera, 2-9-5-4-2-9-9-1-14. Padrão 01 a 506, correção, contato radar, 506 na escuta permanente do controle. Reporte a 20 milhas. Reportará na 20ª milha. Vai manter 1 mil pés ou 500 pés para Alagoinhas? Sessão 1 mil pés. Inicia com 500, a 20 milhas acende para 1 mil. Entendi. Romeu Tango, reporte final cabeceira 35, estourou um pouso pairado na cabeceira 35, informou o tráfego no momento passando duna, procedimento ILS para pista 1-0. Gente, pairado na 35, Tango. São 3859, chame torre, 118-95. 2-9-5-3-8-5-9. No momento, ajuste 1-0-1-4, vento 080 graus, 05 nós, autorizado pouso pairado na cabeceira 35. Ciente das condições, e vai ser um pouso pairado na 35. Está livrando o farol de Capuã, agora comprou a Iguatu. Gente, Vitor Hotel Delta. Bom dia, São 3859, Índia Serra. São 3859, bom dia, ajuste 1-0-4, vento 080 graus, 05 nós. Pouso autorizado, pistão 1-0, informa o tráfego helicóptero, mantendo a cabeceira 35, aguardando essa passagem, informa pista molhada. Gente livre, pouso 3859, recebe um tráfego 800 pés abaixo, uma milha direita. Está fazendo pouso pairado na cabeceira 35, tá 3859. Não, a gente recebe um tráfego uma milha na nossa direita aqui, esse é um outro helicóptero. Isso, na escuta do controle, a 300 pés à sua direita. Ah, tá certo, obrigado. Do 4299, mantenha o ponto de espera, aguarde as direções. Pairado 35, Yankee Romeu Tango. Yankee Romeu Tango, considere no solo os 45. Tango. Sente, mantenha a posição, aguarde para o táxi. Vitor Hotel Delta, qual a proa que está mantendo? Iguatemi, está na paralela agora, está cruzando próximo do eixo, senhorita, mas sem interferência. Bem, será necessário que afaste mais um pouco para o setor sul, em direção ao litoral de Salvador, tem um eco 50 agora na final da pista 1-0. Eu vou me afastar um pouquinho aqui da 1-0 então. Visual com o tráfego em curta sinal para pouso na pista 1-0. Após a passagem do tráfego autorizado para seguir pista 1-7 para o pátio 5, ao estacionar frequência livre. Bom dia. Bom dia, 0 ciente da informação, Kilo. Com 60, bom dia. Sendo identificação, autorizado chegada à Mari após desvio. Desvio, se tiver condições, voo ITAPI. E descida para nível 050, altímetro 1014. Yankee Romeo Tango, se puder fazer o deslocamento aéreo agilizando é melhor, ok? Que devido a novo sequenciamento na pista 10 para pouso. Gente, estava só fazendo a passagem da esquerda. Falou. Bono 1-60, desce para? Nível 050. 050, Bono 1-60, graças. Papa Romeo Delta Romeo Charlie estabilizado. Fui LF, baixado travado. Tami Torre, 1-18-95. 18-95, boa, Charlie. Esquadrão do Guardião 01. Antiga. Guardião, atenção na tendência na 2000 para levar a área de restrita de freguês para matar isso. Informativo, 2000 pés autorizado, Guardião 01. Sempre autorizado. Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, informa ajuste 10 no 4, vento 070 graus, 04 nós, pista molhada, pouso autorizado, pista 10. Sempre pouso 10, Delta Romeo Charlie. Salvador, é o Azul 2590, Lima. Azul 2590, acione identificação. Voe Mari, para chegar na Mari, reporte nível de descida. Vou dar a descida, o 2590, na proa de Mari. Azul 2590, contato radar 54 milhas sudoeste de Salvador. Romeu Tango, Torre. Gente, grata será reportada. Azul 4299, Torre. Siga 4299. Avisa ao contrato em curta final para pouso, pista 10. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pista 10, azul 4299. Ali mantém após a passagem do tráfego na final, pastor. Romeu Delta, Romeu Charlie, no solo 50. Libere a próxima direita. Taxiway Delta, chamei solo em 121.9, bom dia. Meia zero, desça para 2.000 pés, na proa de Duna, está autorizado o final do procedimento ILS, X-Ray, pista 10. 2.000 pés, Luna, 1.60, autorizado X-Ray da 1.0. Bom dia, Papa Romeu Delta, Romeu Charlie. Bom dia, Dr. Romeo Charlie, confirma o pátio? Vai para o andar da pátio. Quem engana a pátio? Via Alfa, conhece o aeródromo? Via Alfa, Juliette, contorno pátio, chama novamente na Lima. Via Alfa, Juliette, contorno pátio. Foco 4, canal 5. 0042, nada. Controle possível, desvio à direita, pouso 2590, proa aproximada 060 por 20 minutos. Autorizado em vista, 2590, reporte para o controle ao término. Vai reportar. Solo Salvador, gol 2196, muito bom dia. Posição 6, informação Lima. Bom dia, gol 2196, prepare a saída da Eule da Bidev, aguardando a cópia. Da Eule da Bidev, você escuta, gol 2196. 050, altímetro 1015. Para o 050, altímetro 1015, 2590. Bono 160, altímetro agora 1015. T-15, chegou no 160. Solo Salvador 3304, autorização para Brasília. Tem 3304, prepare a saída agora, ele está aguardando o número 2 para a costa. Bora, é. Chame 199, decimal 35. 1935, graças. Prossiga. Frequência livre, Guardião 01, com o estimado de pouso às 12h30, bom dia. Controle Salvador, do 4299. Do 4299, bom dia. Contato radar, subiu uma TN nível 340, se tiver condições de voo Leda. Presidente Leda, azul 4299. 590, quando tiver condições, autorizado pro Odiduna. Pro Odiduna, né, presidente, não, 2590.